sdsmoral.com.br. RW Show e Escalão Roger. É na sequência de Alan Castro. Senta, sobe, quica. Senta, sobe, quica. Senta, sobe, quica. Sempre sobe, Chico.